É o vilão. DJ C. Tá de cara, Picuíba. Lá também é nós, viu, tio? Vilão dos toca-discos, DJ C. Meu parceiro de mais de 10 anos atrás. Também aqui, Crigo. Joia rara do samba. Parceirão de Miliano. Fez história comigo. Samba e o rap. Apocalipse 16. Alívio, Deus me dê, por favor. Confio no meu redentor. Que sempre não parou. Sofrimento, lágrimas e ódio. O homem faz a guerra e isso já é óbvio. Policiais treinados para matar propagam o ódio aqui nesse lugar. Campo de guerra implacável, assassinatos por aqui é quase inevitável. O desespero invade várias casas, insegurança. O povo hoje se perdeu, a maioria por ali agora é ateu. O gelo da vida louca congelou os corações, mas eu sempre peço paz em minhas orações. Aliviou. Você não tem peito de ferro pra segurar a bala. Se super-homem existisse, não salvaria a nossa pátria. Pois eu estou sentindo alívio. Para de dizer que tudo que você passa está escrito. Deus sabe disso, largue as coisas materiais. Procure Jesus Cristo. O capeta bate palma enquanto vê você no vício. Nada disso, não entre nesse míssil. Você sabe muito bem disso. A chave da vida está em sua mão. Para um pouco, respire. Nos alivie, meu Deus, nos alivie, nos alivie, nos alivie, meu Deus, nos alivie, por favor, nos alivie. Alívio, Deus me dê, por favor, confio no meu Redentor, que sempre me amparou. Como é que é, mais uma vez, diz a mim. Alívio, Deus me dê, por favor, confio no meu Redentor, que sempre me amparou. Injustiçados um dia terão um fim. Não acredite que será para sempre assim. As amarguras da sua vida logo vão passar. O dia da cura está para chegar, minha irmã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, meu irmão. Mas vale ser honesto. Conquiste seu pão com o suor do seu rosto. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é pouco. Quantos perderam a vida tentando sair do sufoco. Não seja tolo, não seja louco, empunhando revólver, furtando ou dando tiro. Não é assim que se garante o futuro de um filho. Diversão, lazer, tudo isso custa caro. E eu tô ligado que é embaçado. Menos com muito e outros sem nada. Mas tranquilize, está chegando o dia da virada. Quantas crianças choram a fome? Quantas mães criam seus filhos sem apoio de seus homens? Esperança de ver seu pivete se formar some com o tempo. E eu lamento, infelizmente, pra periferia. Sobrou preconceito, desprezo, agonia. Na simplicidade dessas palavras está contida a sabedoria. Não desista, guarde sua fé. Continue esperando pelo grande dia. O dia em que a alegria vai durar para sempre. A dor será tirada de nosso meio eternamente. Todos serão amados por igual. Todos serão abraçados com força, assim como um pai abraça um filho. E Jesus Cristo, Deus providenciou o quê? O nosso alívio. Alívio, Deus me dê, por favor. Confio no meu Redentor, que sempre me amparou. Mais uma vez eu quero ouvir, vai. Alívio, Deus me dê, por favor. Crigo. Confio no meu Redentor, que sempre me amparou. Nós, nós. Alívio, Deus me dê, por favor. É 16. Deus, aliviou pra minhas minas, aliviou pros meus manos, aliviou pra minhas minas, aliviou pro meu povo, aliviou pros meus manos, aliviou pra minhas minas, aliviou pro meu povo. Aliviou, é Deus quem traz. Aliviou, é Deus quem traz. Aliviou, é Deus quem traz. Aliviou, é Deus quem traz. Aliviou, é Deus quem traz. E ninguém mais aliviou. É Deus quem traz. E ninguém mais aliviou. É Deus quem traz. E ninguém mais. Grigor. Joia rara do samba.